Yeah. Hey. Yeah. Sete minutos. Yeah. Nerd hits. Yeah. Tem algo em mim que não é normal. Parece um instinto sobrenatural. Como se eu fosse um animal. Todos vão saber que isso é real. Eles vão conhecer o meu lado mal. Porque eu sou um animal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Animal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Animal. É que eu sou um animal. Uma força venenosa espacial. Eu tô me sentindo meio Hannibal. Porque eu sinto uma fome canibal. Noite de São Francisco, luzes neon. Criatura sombria como um demon. Cabeça dos inimigos, filé mignon. Se me perguntarem, somos genon. Eu vim de outro planeta, rota galáxia, sistema. Viajando por estrelas, no raso de um cometa. Com uma fúria do capeta, eu já matei os 90. Cê sabe que não aguenta, então tenta. Eu viro o mundo do avesso, devorando cabeças. Eu tenho um ódio irracional, porque eu sou um animal. Como raja adamantium, corto tudo no meu caminho por essa terra. Porque eu vivo minha vida como uma guerra. Como um animal na selva, farejando de longe seu medo. Hoje eu vou matar dentes de sabre. Quando te encontrar vou te cortar no meio. Sou uma criatura selvagem. Não mexe comigo. Tá correndo perigo. Se isso começar, não vai ter um bom final. Porque eu sou um animal. Tem algo em mim que não é normal. Parece um instinto sobrenatural. Como se eu fosse um animal. Todos vão saber que isso é real. Eles vão conhecer o meu lado mal. Porque eu sou um animal. Yeah, yeah, yeah. Animal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Animal. Sabaco no gara. Que digo sábado no Saara. Essa minha dor que nunca para. Você quer saber como é um monstro? Olha bem pra minha cara. Sai da Sunagakure cheio de raiva. Carregando a maldade no meu semblante. Eles nunca vão ver além da minha casca. Despertaram a minha sede de sangue. Carregando monstro, bicho, chucaco. Eu sinto ódio correndo nas veias. Mexer comigo é como comprar uma passagem direto pro inferno. Um caixão de areia. É que eu nunca conheço amor. Mas eu conheço bem como é a dor. Não é nada pessoal. É que eu sou um animal. Animal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Animal.